Start now, Limp Jerks. Galera, tá começando o 8º Game Track aqui no blog do Melo X. Eu sou o Zabuza. Hoje eu tô com a presença aí do Hidan. E aí, pessoal, tudo beleza? E tô com a presença também do Gnu. Olá, galera, tudo bem? Só pra citar aqui que a gente não se deu na primeira participação do Gnu. Gnu é do Lagcast. Lagcast. Lagcast é o maior e mais lagado podcast da Galáxia Perdida. É um podcast que eu e mais alguns carinhas resolvemos montar aí pra falar sobre tudo basicamente que a gente tiver interesse. A gente tá no nosso 20º episódio já, eu acho. Então visitem lá e ouça a gente. www.lagcast.com.br. Isso aí. Então, hoje o cast é especial, hoje é o cast número 8. Um número muito sugestivo para você fazer um cast de músicas de 8 bits. Por que não, né? Hoje a gente vai falar das principais músicas, na nossa opinião, as melhores, né? Ou não. Hoje o Hidan e o Gnu, eles vão citar 3 músicas cada um e eu vou citar 2 músicas, né? Pra gente completar 8 músicas. E antes de mais nada, vamos pra leitura de e-mails e já voltamos. E-mails! Na leitura de e-mails, sim, senhoras e senhores, Snake apresentando pra vocês. Zabuza está cuidando da sua excelentíssima, amada esposa ou futura, não sei, porque ela está dormindo e nós viemos gravar junto com a companhia de Gnu. Né, Gnu? É mesmo, eu tô aqui pra gravar e-mail com você. Então vamos para os recados da semana. Gnu, o que tem de bom para essa semana? Então, galera, o próximo dia 8 de agosto vai acontecer aqui em Curitiba o Gaijin Fest, um evento em que bandas e covers tocam músicas japonesas para a galera se divertir e tudo. Vai ter, eu acho que, 5 bandas essa edição. E o pessoal do Melo X vai estar lá. A gente vai estar fazendo o campeonato de Guitar Hero lá para divertir a galera durante o evento também. Então, compareçam. Então, o evento vai ocorrer no Bloody Rock Bar aqui em Curitiba. Se você está em Curitiba agora, dia 8, cara, venha participar e se divertir um pouco ouvindo. Bloody Rock Bar na rua Carlos Cavalcante, 1212. Venha se divertir ouvindo músicas de animes e de jogos e jogar um Guitar Hero com o pessoal do Meia Lux. Que é uma coisa que eu tava pensando, vê se tem sentido. Raciocina comigo. Gaijin em japonês é estrangeiro. Sim. Pra nós portugueses a gente traduz pra gringo, certo? Uh-huh. Gringo sem festa? Não entendi essa. Gaijin no fest. Então voltando. Ó, raciocina. Segundo recado, qual que é o segundo recado, por gentileza? Bom, galera, pra gente tá tendo um retorno, né? Pra saber como que tá saindo o nosso trabalho, pra ter um feedback do que a gente tá fazendo, né? Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, comentem a respeito das nossas músicas, do que a gente tá falando, nosso trabalho. A gente precisa saber dessa informação. Se você, caso não sabe onde comentar, você abre o post dele, você só clica lá no topo do post, vai abrir a página separada do Game Track ali. Aí mais embaixo vai estar ali escrito comentário. Você coloca o teu nome, coloca o teu e-mail, comenta com a gente, manda um e-mail pra gente. O e-mail da gente é gametrack.mlx@gmail.com. E o nosso Twitter, @meialuax. Então, galera, nós temos uma novidade muito massa agora. No episódio número 14, nós vamos fazer um episódio especial ouvintes. E a brincadeira é o seguinte: você que ouve o nosso Game Track, gostaria de participar, talvez assim, do Game Track? Você pode agora. Manda um e-mail pra gente falando uma música de jogos que você goste bastante e fale um motivo por que você gosta tanto dela, qual o motivo de você ter escolhido essa música. Aí a gente vai colocar essa música e vai colocar o seu comentário sobre a música. Aí vai ser os ouvintes que vão fazer esse cast. Então, participe. Esse cast vai ser o número 14, que vai ser daqui a uns... Hoje tá no 8º. Vai ser daqui mais ou menos uns 2 meses, por aí. Então, participe, galera. Mande e-mail. Então vamos para o nosso terceiro e-mail. Lembrando, galera, manda e-mail pra gente ficar feliz, pra gente ficar contente, porque a gente gosta de saber que tem gente que tá gostando do nosso trabalho. Então, pessoal, a gente recebeu um e-mail, só que foi referente ao cast número 6. Ele foi meio atrasado, mas como a gente tem muito pouco e-mail, a gente vai fazer um favor, a gente vai ler esse e-mail. Então, Gnu, faz o favor. Olá, Game Tequeiros. Aqui é o André Castro, The Best. 19 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Cara, esse é o primeiro episódio que eu escuto. E para minha grata surpresa, eu gostei bastante. A escolha das músicas foi excelente. Braid, além de ser um jogo muito foda, também dá um show à parte nas músicas, fazendo com que o jogador, só de ouvir as músicas, se lembre mais ou menos de qual parte da aventura ela representa. As Still Alive são muito legais, mas eu particularmente prefiro a do Portal, porque a letra é show de bola. Bem, é isso. Continue com um bom trabalho, porque vocês agora ganharam um novo ouvinte. Um The Best abraço. Vamos lá, então. Comentários a respeito do Game Track 007, que não teve nada a ver com 007, e sim com Metal Gear. A nossa querida amiga, participante do blog Gurias Nerds, a Giza, nossa fã número 1, que nós guardamos no fundo do nosso coração, foi lá e comentou: eu joguei pouco Metal Gear, somente os de PS2. E esse Game Track deu uma saudade enorme de fazê-lo novamente. Hideo Kojima, como o Zabuza disse, é um japonês desgraçado e a trilha do jogo vai de encontro com um ótimo enredo. Para os amantes de Snake, não eu, mas sim o personagem. Eu tenho uma amante, mas isso não vem ao caso. Raiden, vem aí. Muitos detestaram a ideia. Eu acho que ela tá comentando ali do Metal Gear Rising, né? Que vai vir agora pra Xbox 360. Que muita gente não aceitou direito esse negócio do... Mas eu curti bastante e espero pra ver mais uma sonoridade esplêndida. Parabéns, meninos, pelos e-mails, pelos comentários. Espero lá no Gaijin. Olha, ela já tá fazendo até um merchanzinho pra gente na leitura de comentários pro Gaijin. Vamos lá, pessoal. Vai ser show de bola. Então, o próximo comentário é do Ângelo Franco. Excelente cast. Metal Gear é minha série favorita nos consoles. Só corrigindo, o nome de espiã da Eva era Tatiana. É revelado no final do Metal Gear 1 que o Liquid era o clone com os melhores genes, e não o Solid. No final do 3, Big Boss se recusa a cumprimentar o diretor da CIA e não o presidente. E algumas coisas interessantes que nem todo mundo sabe. O Nu, um portable OP, é o jovem Grey Fox. A mãe do Ocelot era a T-Boss. A Eva usava silicone. Essa parte eu não sabia. Isso aí, Angelo Franco, valeu. Muito obrigado pelos comentários, mas só corrigindo um pouco, agradeço também você, aquilo que você acertou. Ó, eu realmente falei errado o nome da Eva, só que isso leva-se em consideração que era 11 horas da noite, tava puto da cara e tava muito afim de dormir numa quinta-feira. Não, correção, numa quarta-feira, mas isso não é o caso. Realmente, ele não cumprimentou o diretor da CIA, eu falei do presidente, sei lá de quem. Só que você entendeu meio que errado ali que eu não falei que o Solid seria melhor do que o Liquid, né? A única diferença é que sim, que o Liquid é o... Tem essa parada da biologia, né? Kelly, se tivesse acordado, ela poderia explicar isso melhor do que eu, com certeza. Kelly, pra quem não sabe, é a mulher dos Abus. O Solid possui os genes dominantes. Não é que ele vai ser dominante, assim, ele é o mais forte, ele é o mais esperto. Dominante é só um nome pra dizer um tipo de gene que se prevalece com o outro. Não quer dizer que no final o resultado o cara vai ser melhor do que quem só tem gene recessivo. E um dado interessante, pra quem não viu a Eva, se der colocar um linkzinho da foto da Eva, a Eva é chinesa. Ou costumava ser, pelo menos. E ela é loira, de olhos azuis. O peito explica porque ela tem silicone, mas agora como que ela conseguiu ficar loira de olho azul? Não me pergunte. Então fiquem aí com o Gnu, o Hidan e o Zabuza. E aproveita, galera. Até semana que vem. Tchau. Até mais. Agora da leitura de e-mails e de comentários, vamos começar aí nosso cast especial de música de 8 bits. Ridan, dê start aí. Então, pessoal, minha primeira música vai ser de um jogo que marcou minha infância e provavelmente marcou de muita gente aí. É do jogo Mega Man 1, só que eu escolhi uma de um clássico, Mega Man 1, a música do Gutsman, um dos meus personagens favoritos. Então, toca aí. Esse jogo, meu, o primeiro Mega Man é bem diferente dos outros. Tipo, nos outros Mega Man você já tem o negócio de carregar tiro, dar rasteira, essas coisas. Mega Man 1 não, você só pula e atira. É tipo, você fica tirando que nem um condenado e vai indo. Tem uma coisa bem legal aí, né? Bem legal não, bem tosca, né? Que a capa do Mega Man 1, cara, é muito escrota. Se você olhar lá, é um velho, cara. O Mega Man é um velho, não é um piazinho que a gente conhece atualmente. O cara que criou, cara, fez muito tosco. Não, se você for ver todos os desenhos originais do Mega Man, os primeiros são muito estranhos, cara. Tipo, eles têm um, sei lá, meu, pega o Fireman do Mega Man 1 ainda. Ele é muito estranho, cara. Chega a dar um pouco de medo, mas o jogo é muito massa. Meu cunhado aqui também, nossa, ele é viciado pra caramba, cara. Acho que ele fechou todos da Classic e todos da X, cara. Vai se ferrar. Caraca. Eu também fechei todos da Classic e todos da X. Eu já fechei também todos da Zero. Da Zero. Não, eu, meu irmão e meu amigo, né, a gente era viciado em Mega Man 3, principalmente. A gente tava jogando Mega Man, tipo, o dia inteiro, jogando Mega Man 3, assim. Chegamos no castelo do Willy, assim, perto do Willy e tudo. Aí, tipo, era 8, 9 horas da noite, sim. Tava o nosso Turbo Game lá, né? Que era o Nintendinho do Brasil. Aí, tipo, o meu pai tava querendo assistir TV na TV que tava o videogame, né? Aí a gente, tipo, porra, não vamos poder deixar o videogame ligado direto na TV, né? Por causa que vai interferir na antena. Vamos desligar da TV, né? A gente anota o password aqui e desliga da TV. Aí, beleza, vamos desligar aqui e depois a gente volta a jogar. Aí a gente vai brincar lá fora. Ah, não, mas vamos fazer assim também. É, pra não dar menos problema, vamos tirar da tomada. Aí ele economiza energia e depois a gente continua jogando. Você só estragou as 70 horas que vocês ficaram na frente jogando só. Ah, vou tirar da tomada aqui e não vai fazer nada, né? Mas Mega Man é um jogo relativamente curto, mano. É, relativamente curto, mas difícil, né, cara? Porra, mas no Castelo do Willy, se você morresse no Willy, você tinha que passar o castelo quase inteiro no Mega Man 3. Foda pra caralho isso. Enche o saco também pra piazinho que começou a jogar há pouco tempo. Eu tinha o quê? 8, 9, 10 anos ainda. Não era muito velho de jogo ainda. Essa piazada aí que tá jogando Wii, cara, jogando as coisas fáceis, não tem noção o que a gente sofreu antigamente. Aham. Uhum. Antes era jogo, era pra tirar pontuação, não era pra zerar o jogo. Era pontuação mesmo, os primeiros jogos antigamente. Aí foi mudando pra fases depois. Aí hoje em dia é só fechar, eles não se importam com mais nada. Já aproveitando, falando em jogo absurdo, o Gnu vai falar a sua primeira escolha de música aí, né, Gnu? Absurdo, nem tanto absurdo. Cara, o primeiro jogo meu é Contra, é muito massa. Tá, eu nem lembro esse daí, o primeiro Contra, eu nem lembro até onde eu cheguei, mas eu adorava o Contra, eu era muito divertido. Porra, você pegava, tinha 3, 4 tipos de arma, assim, o laser, as bolinhas que ia atirar pra todo lado, que era a melhor arma de todas, que eram as bolinhas que se espalhavam na tela, matavam quase todo mundo, assim. E jogando de dois ainda, você e seu amigo, nossa, vocês passavam e chegavam longe pra caralho. Desde que o seu amigo fosse legal, né, não fosse um taco pra te atrapalhar tudo. A gente tem, né? Então, a música que eu vou tocar aí agora é a música do Contra 1, a primeira fase, a fase Jungle, eu acho o nome. Toca aí. Thank you. E essa música que acabou de tocar aí, por sinal, essa música já, também já foi escolhida pelo Snake, mas ela é tão boa, cara, tão boa que tem que ser tocada de novo. Aproveitando essa infância aí, maravilhosa aí, cara, já vou emendar a terceira música do Cash, que é a minha primeira escolha. A música de Tiny Toon Adventures, cara. Cara, é muito animal, ó. A jogabilidade dele é muito boa. Muito divertido esse cara, esse jogo. Essa música é divertida, o jogo é divertido. Nossa, eu passei tempão jogando esse jogo, muito massa. Esse jogo, você se diverte com as musiquinhas, todas as músicas são muito divertidas. Tag, que é muito divertido, vai se divertir tanto ouvindo essa música. Só ficar ouvindo as musiquinhas e pirando nas musiquinhas e no jogo. É questão de você pegar seu headset, colocar no ouvido, clicar no YouTube e você ficar balançando a cabeça pro lado e pro outro, cara. Só falta balançar, sentar na cadeira e balançar os bracinhos, assim, cara. É muito legal. Uhum. Então, vamos começar a terceira parte. A segunda parte do cast. Manda tocar a música, porra. Já pedi pra tocar. Já? Tá. Droga. Então, toca aí. Começando a segunda parte do cast, com mais duas músicas, né? A primeira parte do cast vai ter três músicas, a segunda vai ser duas músicas e a terceira vai ser três, completando oito. Então, pessoal, eu vou escolher minha segunda música. Vai ser de um clássico, meu. Muita gente vai se empolgar só de escutar o nome do jogo, meu. Bomberman. Bomberman 1, dos NES, cara. Nossa, muito massa. Como isso. Então, nossa, nesse jogo aí eu tinha Nintendinho. Eu tive essa oportunidade, né? Eu jogava isso daí demais, cara. Então eu vou pegar a música do Bonus Stage, do Bomberman. Toca aí. Thank you. Minha segunda música é de um jogo porradeiro. É do jogo chamado Battletoads. A premissa do jogo é que você é um sapo antropomórfico. Nossa, cadê a palavra desgraçada? Antropomórfico. É, entendi, a gente entendeu. Antropomórfico. É um sapo antropomórfico. A gente é um sapo. É um sapo. Verde e puro. É, não, porque tem um joguinho do sapinho que você tem que atravessar a rua. A estrada, né? É o Frogger. Então, isso é um sapo. Pariu, cara. Então, o jogo Battletoads, você é um sapo que fica dando porrada em todo mundo. Os golpes principais é soco e o chute, o chutão, que tipo pra destruir o inimigo, pra matar o inimigo. Muito massa. Também tem o chute. Aí ele sai matando tudo. Na fase você pega, tem que bater porrada em todos os personagens. Muito massa, todos os inimigos. Ele é estilo beat'em up, assim, que você vai andando na fase e vai batendo e passando fase? Aham. E a música que vai tocar é o tema do jogo, que é muito divertido ela. Toca aí. Começando a terceira parte, eu como escolhi duas músicas, né? A minha segunda música vai ser, acho, extremamente animal. Eu diria que pra mim é a melhor música aí da era 8-bits. É de um jogo que você já citou antes, mas é o segundo jogo, que é o do Mega Man 2. Essa música, ela toca aí na fase do Willy, cara. Nossa, cara, essa música é muito tesão, cara. Quando eu cheguei nessa parte do Mega Man 2, foi um sofrimento, porque Mega Man 1 e 2, na minha opinião, são mais difíceis. Eu tive, nossa, três tipos de troços com essa música, né? Muito tesão. Cara, essa música, ela é rápida. Nossa, cara, é muito... Não tem, cara. Não tem pra cabeça. Essa música é muito animal. Toca aí. Thank you. legal, cara, que ela, ela tem outras versões mais renovadas para os jogos mais novos. Tem uma versão muito engraçada também aí. Cara, eu vou colocar... Escuta a versão aloprada, cara, que eu tenho que colocar ela aqui, cara. É muito aloprada. Toca aí. Ah, eu lembro disso. Meu irmão mostrou uma vez pra mim esse negócio de... Tipo, eles pegaram... O cara pegou todas as, um monte de música que era só instrumental das músicas antigas e colocou letra. Tem o Mega Man, eu acho que tem o Mario, tem um monte de outros. Então, pessoal, eu vou pegar a minha última música de uma série que tava faltando até agora, né? Quase todas as minhas participações coloquei, pelo menos alguma música da série. De um jogo que quase todos os casts eu escolhi, acho que tá meio previsível qual é, né? Tem alguma coisa a ver com Fantasia Final? Putz, descobriram. Tem, que droga. Tem com Black Mage, White Mage... É da série Final Fantasy, só que eu peguei do clássico, meu. Final Fantasy 1, meu. Eu não tive a chance de jogar no NES, mas joguei, tipo, todas as outras versões depois do NES. E, cara, a história é fraca, mas é muito bom. E a música que eu tô pegando é do último stage, que é do Chaos Temple. Toca aí, que é muito massa mesmo. Thank you. Final Fantasy 1, pra quem não jogou, o estilo, o gráfico e tudo, é bem diferente, né? Isso é óbvio, porque é do Nintendinho. O console é limitado, né, pra ter um jogo, tipo, a altura que a gente tem atualmente dos Final Fantasy. Se bem que, tipo, o Final Fantasy 7, que é a maior mais modinha, o gráfico dele é ridículo. Certeza. Mas tudo bem. O Cloud, que é, ele é uma coisa roxa, uma tocha amarela na cabeça, né? É isso, exatamente, é isso. E a história, meu... Tipo, nos Final Fantasy atuais, o grupo são de 3 pessoas. Mas na série original, o objetivo era ser 4 pessoas no grupo. E é tipo, então você tem mais, tipo, jogabilidade em si. No começo do jogo, você já começa escolhendo quais personagens você quer ter. Tipo, ah, você tem 4 personagens. Eu quero que eles sejam, sei lá, guerreiro, ladrão, monge, black mage, white mage, red mage. Ou, tipo, você faz a ordem que você quiser. Se quiser, você pode fazer 4 guerreiros, 4 magos e sai na porrada, meu. A história, tipo, é bem fraquinha. Você saiu num reino lá e foi, tipo, mandaram resgatar a princesa. Resgatou a princesa, agora salve o mundo. Minha última música de uma série que todo mundo gosta e adora. Até hoje ele é super famoso e todo mundo joga até hoje ele. O jogo é da série Super Mario, especificamente Super Mario 3. E aí eu escolhi a música Airship, que é da fase em que você tá nos barcos voadores do Bowser e tem um monte de canhão, assim, a tela vai andando, assim, você tem que desviar dos canhão, matar os monstros e, tipo, um monte de nave, um monte de airship, assim, de navio voador feito tudo de madeira, muito massa a fase, assim, tem uma tensão, a música dá uma tensão pra você quando você tá jogando e ouvindo ela, é muito massa ela, você, tipo, você deixa ela muito massa. Então, toca aí. Uma coisa que eu adoro nesse Super Mario é que foi introduzido o Raccoon nesse jogo. Em que você pega o rabinho de castor e fica voando. Ele é muito massa quando o Mario pega a folhinha e se transforma. Ele é muito animal, cara. Uhum, fica muito massa, muito divertido essa parte. Porque a capa do jogo, né, ele nesse visual. Sim, é isso aí mesmo. Eu também não sei se é certo comentar que a transição da melhoria de gráfico começou nesse Mario 3, né? Acabando o nosso cast 8 bits, de músicas de 8 bits, né? Não de 8 bits em si. Com as nossas 8 músicas, né? Por que não a gente fazer 8 músicas em vez de escolher 7 ou 6? Escolher 8. Tá. Então, agradecendo a participação do Ridan. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar aqui de volta. E a participação do Gnu, lá do Legcast, e também querendo ou não, ele é um cara aí do Melo X, cara. Ele é o cara que fica nos casting, né? Editando parte do site, me ajudando aí na parte de web, né, Gnu? Aham, eu sou o Cisa de mim. Então, valeu de novo pela participação, pela alegria de ter aqui. Você é acostumado a ser apresentador de cast diferente quando você é convidado. Então, valeu aí por me chamar de novo para mais um cast aqui do Melo X Game Tracker. Provavelmente eu volto aí em mais algum episódio no futuro aí, galera. Valeu aí. Também agradeço, né? E não esqueça de comentar no cast, se a gente falou alguma besteira. Também mande e-mails aí pra nós, né? No gametech.mlx@gmail.com. E valeu, galera! Até mais! Até mais! É. Então, a minha última música é a última música do jogo, da último jogo que vocês vão ouvir. Vou repetir o que o Guino disse. Vocês vão ouvir a última música da última jogo, da última jogo. Alemão agora? Da última jogo? Nai, nai, nai, nai. Então, minha última música, tá? O meu último música. O português, ele tá ótimo, cara. Tá, eu preciso aprender português, tá? Chatos. Ah, oh, mas eu sou desse Super Mario. Super Mario, cara. Você bugou muito agora. Tia, não sei porquê, mas tenho certeza que isso vai pro final, né? Acho que eu não tô gravando ainda. Vou falar a verdade aqui. A gente só tá fazendo a leitura de e-mails, tá? Eu e o Gnu, só que temos um auxiliar técnico digitando pra gente aquilo que... É a nossa colinha eletrônica aqui. O Zavos, ele tá sem o microfone porque ele não quer acordar. A mulher dele. Então, a gente tá fazendo essa parte por ele.